querido ouvinte da Rádio Mackenzie, está no ar mais um Arquibancada Mac, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje aqui na bancada temos à minha esquerda Matheus Pinheiro. Boa noite, Matheus. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada, querido ouvinte. Bom, meu destaque fica por conta do Neymar, seu golaço no campeonato espanhol de ontem. À minha frente, Frederico Gutila. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Meu destaque fica por conta do Palmeiras, que pifiamente perdeu para o Vasco da Gama por 2-0. E aqui ao meu lado, ele, João Pedro Granado. Boa noite, João. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para, apesar da derrota de São Paulo, a boa atuação do Tênis, que pode dar uma acalmada aí no torcedor de São Paulo quanto à questão de substituir o Rogério Ceni. E sem mais delongas, vamos começar o nosso programa com o Corinthians. Então, Flavião, solta o hino do Timão. Foi o destaque do Coritiba. O Arana teve muitos problemas com ele, tanto no gol, que foi nas costas dele. Mas o Corinthians fez o seu papel, o seu dever de casa, e agora é só aguardar, né? É uma vitória no melhor estilo Corinthians, não recente, que o Corinthians teve essa. Mas o Corinthians antigamente, antes de cair, que sempre quando ganhava era sofrido ali no fim, dificilmente ganhava jogando bonito. E foi assim sábado, o Corinthians foi ganhar no final com o gol do Luca, né, que entrou no segundo tempo. E o gol dele lá do garoto. É, já o segundo contra o Galo ele tinha feito. E não sei, tinha feito mais algum, não sei. Não, foi o jogo do Santos, tava 0-0, ele entrou. Sim. E fez as duas jogadas dos gols. É, então, mas ele conseguiu marcar já lá só contra o Atlético. É, mas marcou duas rodadas seguidas. E teve um gol de pênalti também do Jackson. Então foi aquela vitória bem no Corinthians ali, no sufoco, na. Pra vir o título, aí, mas não veio. Mas. E o pênalti, duvidoso, não? Na minha opinião, foi pênalti. Eu também acho que eu também acho que mas... Não sei, foi pênalti. Dá pra discutir, mas. É exatamente isso. É aceitável se alguém falar que não, mas pra mim foi pênalti. Aí o Jadson, que fez o primeiro e o centésimo gol da Arena Corinthians, né? Pelo Corinthians, porque o primeiro foi o Giovanni Augusto colocando na Figueirense. Na estreia do estádio. Mas o Jadson aí quebrando mais um recorde pelo Corinthians. E o próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro vai ser só daqui a 10 dias, porque tem seleção brasileira nesta quinta-feira contra o Vasco no Rio de Janeiro. No São Januário, o Vasco, que já a gente vai falar, ganhou do Palmeiras, né? Então, é um jogo, não é aquele jogo que o Corinthians fala, vai ser campeão, vai ganhar a fase, porque o Vasco precisa muito da vitória, só está 2 pontos de saída do rebaixamento, quem diria, hein? Mas o Corinthians já deu um grande passo, acho que deu um salto, um pulo. Atlético é independente. O Corinthians só depende dele. É, fazendo comentário sobre esse jogo, acho que o Vasco entra mais motivado, tem mais pretensões. O Corinthians está bem encaminhado. É, e vindo para cima, acho que vai facilitar bastante para o Corinthians nos contra-ataques, mas não espero o jogo fácil, não. Eu acho que, apesar da diferença técnica gigantesca entre os dois times, apresentaram no ano, o Vasco foi campeão carioca no começo, mas depois Campeonato Brasileiro. Pelo menos o primeiro turno do Vasco ali, não que tenha sido um segundo turno maravilhoso, longe disso, mas o Vasco tá na situação que está hoje, por causa do primeiro turno, que tinha feito acho que 13 pontos. 13 pontos, 19 jogos. Sim, uma campanha das piores que já existiram, se não a pior. 8 gols marcados. 8 gols era muito ruim, melhorou um pouco, conseguiu recuperar tanto que hoje está só 2 pontos. Então, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Corinthians, muito pelo contrário, pelo Vasco jogar em casa, até agora uma chance real de sair da zona de rebaixamento. O Vasco deve ir para cima do Corinthians, deve dificultar bastante a vida do virtual campeão brasileiro. O Vasco sempre deu muito trabalho para o Corinthians em São Januário, né? Não tinha vergonha também. Vídeo de 2007 que o Corinthians, segundo os próprios torcedores, o Corinthians não caiu contra o Grêmio em 2007, que é contra o Vasco, no Pacaembu, que ganhou de 1-0. Foi o Kardec. Mas aquele ano foi muito atípico, né? O Corinthians estava com um time de danos mesmo. É, porque naquela oportunidade era a penúltima rodada. E se o Corinthians vencesse, ele já estava fora do rebaixamento. Aí jogou contra o Vasco em casa, não ganhou. Jogou muito melhor e não ganhou. Então, contra o Grêmio fora de casa, que não ia ganhar mesmo. E agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar da Arena Corinthians. Tivemos a notícia de que o Corinthians pode fechar o patrocínio dos Naming Rights da Arena Itaquera. E pode ser até para essa temporada. Segundo André Sanches, que está negociando junto com o Roberto de Andrade, duas empresas que não foram divulgados os nomes, o Corinthians preferiu deixar em sigilo, tá certo, né? Vai que estraga alguma coisa. Duas empresas estão no páreo para nomear a Arena Corinthians. E o Corinthians, no começo, queria em torno de 400 milhões pelo período de 20 anos. E agora está perto disso. Então, finalmente, né, depois de 2011, que o Corinthians está tentando algum patrocínio para a Arena, lembrando que foi uma obra superfaturada, por isso que estava com dificuldade. No começo era a expectativa era que girava em torno de 985 milhões de reais. Mas aí, né, Brasil, tá Copa do Mundo, vamos falar nada porque, né, a gente não tem prova. Mas aí superfaturou a obra para, sabe quanto? 1,2 bilhões, bilhão. Então, só isso, nada mais aumentou. Então, por isso que o Corinthians estava com dificuldade, mas agora parece, segundo a Folha de São Paulo e o Globoesporte.com, que o Corinthians está conseguindo esse patrocínio. Importante, né, Matheus? É, realmente é importante. O Corinthians está conseguindo pagando as dívidas aos poucos, devido à renda que o estádio vem gerando. A torcida sempre lotando pelo momento do time. Mas, com certeza, se fechar esse acordo, que, por enquanto, pode ser apenas uma especulação, vai ser um grande passo para o futuro do estádio. Eu só tenho uma pergunta. Será que a Globo... Não queria falar nada, mas a Globo, parceira do Corinthians em tantos jogos, será que vão falar o nome do estádio? Eu acho que não. Se ele seguir a política deles de não falar do Palmeiras, como foi no Campeonato Paulista, também não falar a marca Red Bull quando do time de Campinas, do Red Bull Brasil, eles, na teoria, eles não deveriam falar, a não ser que pode ser, talvez, se for também o um parceiro comercial da Globo ao mesmo tempo, talvez eles possam, né? Não sei. Mas eu acho que ia dar problema, porque, imagina, falo do Corinthians, mas não falo do Palmeiras. Aí eu acho que não vão falar, vai ficar Arena Corinthians, do mesmo jeito que eles falam Arena Palmeiras. Mas, né, para o torcedor isso não importa. Então, acho que isso é o de menos. Mas o ruim é que, pô, a marca foi lá, pagou dinheiro para deixar o nome lá e aí ninguém vai lá. E não aparece na maior emissora, né? Também daria mais visibilidade. Aí é complicado mesmo. Tomara que que, como a empresa não paga para eles, eles não são obrigados a fazer a propaganda falando o nome da empresa ao vivo. Ah, então, né? Quando você for transmitir futebol também, você deixa uma tarja preta nos jogadores para não aparecer por cima da camisa, é a mesma coisa. É nome tem que ser falado, né? É. Tem o direito de estar pagando. Ah, mas isso vamos discutir muito ainda. Até dezembro, provavelmente, vai sair o nome dessa empresa que vai colocar estampado o seu nome na Arena Corinthians. Vamos mudar de time? Vamos falar do Palmeiras, Flavião. Solta o hino do Verdão. Quando sou o Palmeiras, é o Palmeiras que vacilou ontem, galerinha. Palmeiras perdeu em casa para o Vascão. 2-0 para o Vasco. Hoje, Rafael Silva e Nenê. E o Palmeiras ficou mais distante do G4, meu friend. Sem dúvida alguma, o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, já pode dar adeus à chance de Libertadores, praticamente. Seria muito imprevisível que se consiga... Ficou 6 pontos, ou seja, 2 jogos de 4. Teria que torcer para derrota de Sport, Ponte Preta, São Paulo, Internacional. Ficaria muito complicado, mas... Um outro destaque desse jogo também foi a bela caneta que o Nenê deu no Lucas Vaz ali. Não, primeiro que deixou. Primeiro deu uma chão. Aí ele levantou, deixa eu pegar a bola de agora. E aí fez a falta ali. Porque senão não ia dar, né? Nossa, foi. Até a torcida aplaudiu. Não só a caneta, como o gol que ele fez, né? A calma, a tranquilidade. Foi o Vitor Hugo que. Foi o Vitor Hugo, né? Deu uma bugada ali, né? O que aconteceu? O gol do Vasco, do Nenê, que foi nos trancos e barrancos, mas a hora que sobrou pra ele ali, ele mostrou a frieza do. Nossa, mas que bom, atacante. Não dá pra saber se ele escorregou, ele. Sabe quando você tá parado, você tá fazendo alguma coisa, aí sua mente sai assim e volta? Acho que foi isso. Dele no campo, no campo. Saiu pela azul no Vitor. Saiu de campo, voltou, pegou a bola. Opa. O Nenê nervoso, né, na frente do gol. Nossa senhora, o Nenê talvez se tivesse chegado antes, quem sabe o Vasco não tinha que não estaria na zona, mas para uma situação um pouquinho melhor. Talvez estivesse brigando para não cair, mas ali já fora, que muda completamente. É o time que tá para sair, é bem mais difícil do que o time que tem chance de entrar na zona. É praticamente a situação do Havaí, né? Você vê o Havaí ali brigando, mas ainda consegue um jogo ou outro se salvar para. É o que eu acho que pode ter pesado na campanha do Cruzeiro, por exemplo, que o Cruzeiro ele tava ali e falavam que o Cruzeiro ia brigar para não cair, e hoje o Cruzeiro já se encontra numa situação bem mais tranquila, até pensando em talvez, quem sabe, uma arrancada aí nesses últimos 4 jogos, que eu acho 3 jogos, né? Não, são 4. Acho que é muito difícil, mas. Ainda existe uma possibilidade do Cruzeiro chegar na Libertadores, só que tem muito time no meio, difícil, né? É igual falando do Palmeiras, são 6 pontos de diferença, não é muito, mas se você pensar o tanto de time que tem na frente. Ainda tem São Paulo, Esporte, Ponte Preta. E não pode mais vacilar e ainda tem a Copa do Brasil. Não pode vacilar e tem que torcer contra uns 4 ou 5 times que tem. Eu acho que o Palmeiras vai priorizar a Copa do Brasil. Não, o Campeonato Brasileiro. Deveria. Ficou muito difícil o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, muito difícil mesmo. A chance do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, seria tentar beliscar a quinta vaga ali, que é independentemente se o Santos acabar em quarta, lógico, independentemente do que aconteça na Copa do Brasil, os dois se classificam. É, mas até o próprio Robinho já falou que conseguiu uma vaga, até mesmo no quinto lugar, para o Palmeiras já ficou muito complicado, então o Palmeiras deve. Ou seja, se dentro do Palmeiras eles já estão falando que deve priorizar a Copa do Brasil, quem sou eu para falar que não deve, né? E tem aquela história, né? O jogo da Copa do Brasil vai ser só no dia 25. Até lá, ainda vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro. Um, né? Porque a gente não são dois, eu acho. São dois. É um da Atlético Paranaense. É isso. Então vão ter ainda 2 jogos. Desses 2 jogos já são 6 pontos. E aí depois até o jogo aí tem aquela história, poupa os titulares ou não poupa. Também tem isso. E aí vai que dá errado, né? É. E aí na Copa do Brasil, o São José é um time muito forte. Vai que dá alguma coisa errada. Então, se eu fosse o Palmeiras, eu priorizava os dois. Não tem essa de poupa, não. Mas eu acho que de qualquer forma o Palmeiras tem que tentar. Eu acho o caminho mais fácil pro Palmeiras. hoje realmente é a Copa do Brasil. Eu acho que se for pensar, o Palmeiras só depende na Copa do Brasil, o Palmeiras só depende dele. Só ele não depende dos outros. Eu acho que esses dois jogos aí, antes da primeira partida da final, acho que vão dar a resposta. Se o Palmeiras leva ou não o Popó. Porque é meio caminho andado, então eles vão definir, acho que, a escolha do Palmeiras. E ontem, no jogo contra o Vasco, o Fred, você pode me ajudar aqui, o Palmeiras não jogou tão completo, né? Não jogou o Dudu, o Rafael Marques jogou no lugar, não foi? É, o Palmeiras não jogou completo por conta de suspensão. Né? Foi o Dudu, quem mais? O Dudu, foi o Lucas na lateral direita, e se eu não me engano, foram só esses. É, né? E o Marcelo Oliveira preferiu colocar o Zé Roberto no lugar do Matheus Salles, que já vinha jogando no meio de campo. Então pode-se considerar que foi uma substituição ali. E ontem estreou o Felipe Gabriel, né? Por incrível que pareça. Desde que chegou. Ele entrou no decorrer. Entrando no decorrer da partida, em 5 minutos ele já estava com a mão na coxa. Foi o primeiro jogo desde que chegou no meio do ano, né? Que ele chegou. É, chegou no meio de maio ali. Primeiro jogo agora, fazia um ano e poucos meses que ele não jogava. É, entrou pra não. Entrou pra fazer. Entrou pra não falar que passou sem jogar. É. E que ia falar? Ah, lembrei. A gente tá falando do Marcelo Oliveira. Vocês acham que se perder a Copa do Brasil e não conseguir se classificar na Libertadores, ele tem chance de sair do Palmeiras? Não. Não, eu acho que não. Eu ouvi aí, eu tava ouvindo algumas outras rádios aí, que tem essa possibilidade, tem esses usos lá dentro do Palmeiras, que era tanto a opinião quanto informação. Se eu não me engano, era do Alex Miller, que é bem próximo ali do Palmeiras. Ele falou que algumas pessoas da diretoria do Palmeiras estão vendo essa possibilidade de, se o Palmeiras não classificar pela Libertadores, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil, o Marcelo Oliveira corre o risco de cair, porque a torcida já não está muito feliz com ele, está fazendo essas alterações aí que a torcida não tá muito de acordo. E aí o time não acerta, e de acordo com ele, o time não acerta porque o Gabriel, lá o volante, machucou. Mas, pô, ele machucou no meio do ano, o Palmeiras está tão dependente. O Oswaldo ainda estava quando o Gabriel chegou. Já não tinha o Gabriel. E a desculpa parecia a mesma, né? E o que acontece é que sempre no fim do ano tem essa especulação, o técnico fica, o técnico sai, como no São Paulo tem o Dorival, já não é certeza, já ele vai ficar para 2016. Mas para mim, eu fosse diretor do Palmeiras, eu manteria o Marcelo Oliveira por uma questão de continuidade no trabalho, assim como eu não faria de novo o que o Palmeiras já fez no começo do ano, que seria contratar um time novo inteiro. Para mim, eu manteria a base, contrataria alguns reforços pontuais e deixaria o Marcelo Oliveira para trabalhar com essa base que ele tem hoje e mais algumas boas peças que o Palmeiras possa contratar, independente de Libertadores ou sem Libertadores. É, sem dúvida, o Alexandre Matos já falou que pretende manter essa base do Palmeiras para o ano que vem, fazer algumas contratações pontuais, tirar quem está emprestado não vai ficar, por exemplo, João Paulo, Aranha. Mas outra coisa que eu ouvi sobre essa dança de técnicos aí é que o Tite pode assumir a seleção brasileira no ano que vem. E será? É uma questão a ser jogada aí no ar, né? Mas sobre, falando sobre o Palmeiras do Marcelo Oliveira, eu acho que seria, caso o Palmeiras demitisse, seria, acho que, o erro que vem mais acontecendo no futebol brasileiro, que é não deixar o técnico dar continuidade ao seu trabalho. E ele é bicampeão brasileiro, né? O atual bicampeão brasileiro, então... E com um time que, se a gente olhasse no papel, o Cruzeiro, ele era inferior ao Palmeiras desse ano. Porque o Cruzeiro tinha aqueles jogadores que não deram certo nos outros times, e aí juntou todo mundo e o time encaixou. É, o Cruzeiro era um time também, assim como o Palmeiras, tinha numeroso, muito numeroso, e não com tanta qualidade. Inclusive, o do Palmeiras eu acho com mais qualidade do que o Cruzeiro campeão. Alguns jogadores, assim, mas é isso. Então, eu acho que o Palmeiras deve manter o Marcelo Oliveira para a temporada que vem, por questão de continuidade no trabalho. E falando em técnico balançando, vamos mudar de clube, porque o técnico desse clube também está na corda bamba. Então, Flavião, solta o hino do São Paulo. E por que está na corda bamba o técnico? de São Paulo. E não sei se era necessário o Doriva, né? Porque ele não tem, com todo respeito ao Doriva, ele é uma promessa, porque ele não tem muita experiência. É claro, ele foi campeão paulista no Ituano, campeão carioca pelo Vasco, já dá um currículo legal, jogou no São Paulo, foi campeão mundial, aprendeu muito com o Tele, mas não sei se era a hora. O que você acha, João? Eu acho, primeiro que eu fosse diretor de São Paulo, eu me esforçaria para ter mantido o Osório, que eu acho que apesar de muita gente criticar a filosofia dele, eu acho que ele tinha ainda alguma coisa, pelo menos se ele ficasse até o fim do ano, para mostrar aí. Talvez se São Paulo tivesse um pouquinho mais tranquilo nesse fim de ano. E quando o Osório foi embora, eu teria deixado o Milton Cruz, porque pela convivência, porque o Milton Cruz conhece o time, pelo menos até o fim do ano, porque eu acho muito difícil um técnico pegar. Porque ele chegou, acho que só faltava 10 rodadas, alguma coisa assim, não posso falar. Chegou faz pouco mais de um mês, acho, do Doriva. É muito pouco tempo para um técnico, em 3 meses, conseguir implantar, montar seu time, fazer um time jogar bem nesse tempo. Então, deixaria o Milton Cruz, que já vinha trabalhando com o Osório, e levaria até o... e contrataria um técnico novo agora no fim do ano, para começar trabalhando em dezembro, janeiro, para o ano que vem. Lembrando que o Doriva, ele foi a última ação, assim, digamos, do Carlos Miguel Aydar. O Aydar, ele já ia sair de São Paulo, e aí, como última ação, ele contratou o Doriva, e aí saiu do cargo de São Paulo. E aí, meio que o Doriva ficou lá, porque só o Aydar chamou ele. Acho que a diretoria de São Paulo não queria o Doriva. E agora, o Aydar, ele não se dava bem com a diretoria. Então, deixa o Doriva lá e faz um bom trabalho aí, vamos ver o que dá. Ele não tem o respaldo da diretoria que merecia, né? Mas só pegando um assunto aqui que foi falado, o Osório saiu de São Paulo não só por causa da diretoria que estava chateada com os maus resultados, mas porque o México também ordenou que ele fosse nesse momento para o começo das eliminatórias. O que eu questiono é que ele não foi mandado embora. Mas se a diretoria de São Paulo não deveria ter feito um esforço maior para tentar mantê-lo pelo menos até o fim do ano. Sem dúvida. Que era uma possibilidade, talvez, conversar com o México para ele ficar até o fim do ano e depois, em janeiro, ir para o México. Sem dúvida, mas outra coisa também, você bem falou, faltam 10 rodadas para acabar o campeonato. Você não pode se esforçar para manter o interino até o final do ano. E depois vai uma boa bagagem nesse aspecto. Que vem sendo bombeiro de São Paulo há anos. Ele sai um técnico, ele chega e resolve. Parece que o Doriva chegou para quebrar um galho. Sim. Que contratou para contratar. Assim. A impressão que dá é se for para fazer assim, não tem interino, então. Bom, então vamos falar como foi do jogo de ontem. São Paulo perdeu no Mineirão para o Cruzeiro 2-1 de virada, hein? O primeiro gol de São Paulo foi marcado pelo Luiz Fabiano. Aí depois o Cruzeiro empatou com o William e o Damião no segundo tempo. Virou o jogo. E o que o... Fala, Fred. Eu não sei o que é pior, tomar gol do Leandro Damião ou do Luiz Fabiano. Acho que do Leandro Damião. Porque do Luiz Fabiano já acostumaram. Já. Já. E como o nosso amigo João Pedro trouxe na comissão de destaque para esse programa, que você trouxe de saco, o Denis jogou demais. Ele tomou 2 gols e ainda fez 16 pontos no Cartola. Então, você vê como ele atuou. Belíssimas defesas no jogo. É, o Denis, ele jogou muito, o que pode dar pra torcida de São Paulo uma esperança, porque há pelo menos uns 3 anos, quando se fala em possível aposentadoria do Gerson, que ele nunca pode cravar que ele se aposenta. Ah, mas esse ano, eu acho que ele não passa mesmo. Mas toda vez que se falava no Rogério se aposentar, a primeira coisa que vinha na cabeça do torcedor São Paulino era: e quem fica? Quem fica no Gomes? E ninguém, a torcida muitas vezes pega no pé do Denis, não tem muita confiança, até porque realmente vai ser muito difícil ter confiança em qualquer goleiro depois da história que o Rogério teve no São Paulo. Mas o Denis ontem fez uma boa partida, mostrando que pode sim vir a ser o substituto do Rogério no ano que vem. O Denis fez uma ótima partida, no que depende dele, né? Porque bateu no pau, né? É, tem que bater falta, mas... É bom a gente ressaltar isso aqui. Ontem, no Mineirão, teve uma falta. Eu até estava assistindo o jogo com um amigo São Paulino meu. Teve a falta e ele falou assim: ah, se o Rogério estivesse aí... Mas aí o Denis começou aí pra bater a falta. Aí eu falei: ué, essa falta. Ele vem treinando, né? Ele não bateu muito bem, né? Que não, é literalmente, né? Mas disse que ele vinha treinando durante semanas. Não, só foi na semana. É, não. Já há muito tempo que ele tem. Ele já chegou a treinar, acho que com o Rogério. Sim. Já vinha treinando. E aí, ele apareceu com a oportunidade, ele foi tentar, mas pra mim ainda tem que melhorar um pouco pra chegar ali. O Rogério, o primeiro gol dele foi já na primeira cobrança, não, né? Não. Demorou um pouquinho. É. O primeiro gol dele foi contra o Nelson. Foi 97, mas ele começou a bater muito antes. Eu acho que foi a terceira tentativa, o Rogério fez o gol, então dele já tem uma. Vamos lá. É, mas depende muito do... Isso é uma coisa que a gente não sabe, no caso, depende muito do treinamento, né? Se a gente não acompanha, não sabe, então... De repente, lá no CT, você vai ver se o cara tá preparado ou não pra bater a falta. Pelo que o Dani já falou em entrevista coletiva, é que ele não gosta muito de falar sobre isso, porque sempre vem a comparação, né? Só porque você é reserva do Rogério, você tem que bater falta. Isso não é. O próprio Dani falou que o objetivo dele é substituir o Rogério Ceni debaixo das traves. Esse é o mais importante, bater falta não é necessário. Mas é, ele fala que fica depois dos treinos, assim como o Rogério Ceni ficava e também ainda fica para treinar. Acabou o treino, vai lá bater falta, ficou uma hora batendo falta. Então, se ele se sente confiante, né, por que não? E o importante também é que o time do São Paulo tem essa confiança dele, porque você viu, os jogadores pediram para ele bater falta. Não foi ele que chegou lá. A gente vê todo mundo fazendo sinal. Provavelmente é uma coisa que ele vem treinando bem, vem tendo sucesso nos treinos, porque se ele viesse treinando mesmo assim, batendo mal, não sei. Ele não seria outro cobrador. Seria outro cobrador. E mesmo que fosse ele, os companheiros não iam gostar, o técnico não ia gostar. Não, você vê que é uma coisa que não partiu só dele, vou bater a falta e. Sim. É, eu entendo também que ele não gosta dessa comparação, acho que é normal, mas às vezes ele pode até encarar o Rogério Ceni como. Pode não, deve encarar o Rogério Ceni como uma inspiração, né? Então, vai não só debaixo das traves, como da cobrança, se ele realmente tiver o talento que... E o que faltou pro São Paulo ganhar o jogo ontem? Acho que São Paulo não pode ser encarado como um tropeço, não. Apesar de meio que ter a obrigação da vitória, jogar lá contra o Cruzeiro não é tarefa fácil. Então, eu não encaro como tropeço. Eu acho que o São Paulo precisa melhorar muito na objetividade, né? Porque tem muitos jogos, acaba tendo boas chances, acaba criando oportunidades boas, tem muita posse de bola, mas chega lá na frente e acaba perdendo o gol. Então, acho que o São Paulo devia focar para esses últimos 4 jogos nessa questão aí de objetividade. É, o São Paulo, para mim, faltou ontem um pouquinho de marcação no meio campo. Eu achei que o meio campo do Cruzeiro teve muita liberdade para trabalhar. O Dorival apostou na formação que jogou bem contra o Sport no Morumbi, que foi com Wesley e Thiago Mendes, dois volantes mais de movimentação, mais ofensivos e que não tem um cara de pegada no meio campo. O São Paulo tá em falta esse jogador desde que o Denilson foi embora. O Denilson é o sujeito. Pois é. E vinha o Breno fazendo essa função e fazendo bem, só que agora o Breno tá machucado também. Não sei se com o Dorival ele seria volante ou zagueiro. Ele fez uma atroscopia no jogo. Só volta no que vem. Beleza, né? Já demorou pra caramba pra voltar. E aí machucou de novo. E faltou isso pro São Paulo. E também o São Paulo perdeu gols. O Pato perdeu um gol dentro da pequena área. O São Paulo cria muito e marca poucos gols. É só uma pergunta. E o Hudson, ele tá no banco de reserva? O Hudson entrou na lateral ontem. É que ontem contra o Sport, ele entrou na lateral no lugar do Bruno. Eu acho que ele não tem a confiança com o Dorival, Hudson. E olha que o Dorival foi um volante marcador, então o Hudson... Não sei, a minha opinião também é que ele bate muito, não marca bem, não. Eu acho que foi melhor. Eu acho o Hudson uma boa peça de reposição. Agora, titular, o Hudson não passa muita confiança, não. Bom, São Paulo tá difícil. Eu acho que esse time da marcação, óbvio, a zaga, a gente já cansa de falar aqui, eu não vou nem mais bater nessa tecla. E também a movimentação do time, o João colocou aqui perfeitamente, que dois volantes que se movimentam mais, só que acho que ainda falta. Hein? Ontem eles ficaram presos contra o Sport, eles se movimentaram bem, falta muito, apareciam, tabelavam os dois. Tanto o Wesley, que provavelmente tenha sido a única partida boa que ele fez desde que ele veio do Palmeiras. Melhor, desde antes dele vir do Palmeiras, ele não vai ter partidas boas. Não, mas essa movimentação. Eles meio que tocavam a bola e ficavam parados. Mas talvez era pela proposta do jogo. Contra o Sport foi em casa, São Paulo tinha que ir pra cima. Tinha que propor o jogo. Ontem, São Paulo tinha que ficar um pouquinho mais contido, apesar de procurar a vitória. Sim. E? Acho que subiu um pouquinho na tabela? Vamos. É bom, né? Mas eu acho que tem uma... É, São Paulo, é bom falar que, apesar da derrota, não deixou escapar o G4, porque o Santos empatou também. Já tinha falado. É, o G4. E só um adendo ainda falando da escalação da equipe do São Paulo. Pra vocês, eu já falei isso aqui, eu acho que tá errado, não tem que ser 4-3-3, né? A equipe do São Paulo tem que ser 4-4-2, porque você coloca o Michel Bastos na ponta direita, eu acho que você mata as características do jogador. Porque a característica do Michel Bastos é chegar pelo meio assim e chutar pro gol. Ou fazer um passe, um cruzamento. Ele já na lateral, na ponta direita, ele vai fazer a mesma coisa sempre. Corta pra esquerda, corta pra esquerda. E aí o marcador dá espaço pra direita. Aí quando não dá pra cortar, ele vai pra direita, só que não consegue fazer nada porque ele não quer o pé direito. É, pra gente ter uma ideia, o Michel Bastos apareceu pro futebol brasileiro como lateral esquerdo. Ele foi pra seleção na 2010. Como lateral esquerdo, hoje ele é ponta direita. Outra opção pro São Paulo talvez não seria o 3-5-2. Porque o São Paulo tem muita falha nas laterais, defensivamente. Sim. O Bruno que sai pra apoiar e deixa espaço. O Reinaldo também. O Carlinhos também sai muito pra apoiar e deixa espaço. O Michel Bastos. O Reinaldo não marca. É Michel muito Bastos. Reinaldo, Reinaldo não dá pra falar. O Reinaldo marcando, atacando, alguma coisa assim. O Reinaldo muito não é fraco. Mas o 3-5-2 eu acho talvez seria uma opção. Porque já tem um zagueiro a mais. Porque muitas vezes o zagueiro de São Paulo falha porque ele tem que sair pra cobrir a dos laterais, que erram. E aí sobra espaço, um buraco na zaga de São Paulo. Mas a zaga de São Paulo também... Então, eu acho que o problema é achar três zagueiros no São Paulo. Não é um esquema tático, é a zaga. Eu acho que o Osório já tentou três zagueiros. Aí, quem você vai botar? O Luiz Eduardo. Não coloco o Lianco. O problema do São Paulo é peça. Talvez tenha um ou dois zagueiros pro ano que vem. Quem sabe o três zagueiros dê certo. Sim, e o time ganhou praticamente tudo jogando com três zagueiros. Tá na história. São Paulo foi campeão da Libertadores e Mundial em 2005 e o tricampeonato brasileiro foi praticamente inteiro com três zagueiros. Um jogou o outro que não jogava. E se você olhar no papel, não era zagueiro, era Alex, Falcão e Bagano. Mas aí depois é o Breno, que é isso. Breno, Miranda e o Alex Silva, que na época jogava bem. O professor de São Paulo tá com saudade dessa época. A gente aqui no estúdio que tá quase chorando só da gente lembrar dessa época aqui. Mas bom, já falamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e agora o time do nosso sonoplasta aqui, Flavião. Solta o hino do Santos. Pra Joinville, que jogaço, hein? Nossa senhora, aquele 0-0 polo aquático de Joinville. Cara, da partida foi a chuva, né? Ó, lembra que você tinha falado 40 dias, 43, viu? Então, eu falei pra você, nossa, não deu pra assistir esse jogo. A gente até colocou menos tempo aqui pros anos, porque, meu, não tenho nem o que falar. É o jogo chato da rodada. Acho que não teve um lance de assim, interessante pra gente comentar. Ó, eu vou até procurar no raio-x desse jogo se teve, tipo, finalizações, porque pelo que eu vi, teve, tipo, o campeonato de mergulho, teve campeonato de chutar canela, porque, nossa senhora... Se eu não me engano, foram 90 passes certos. Menos de 100 passes certos inteiro. Não, cada time acertou menos de 100 passes. Nossa, imagina isso. Um chuta a bola pro lado, outro chuta a bola pro lado. É, o número é muito, muito baixo. Nossa, foi 0-0. 99 passes certos do Joinville e 92 do Santos apenas. Ó, pra vocês terem uma ideia, vocês sabem que o jogo foi bom quando o Joinville acertou mais passes que o Santos. E faltas. 21 faltas do Joinville e 18 do Santos. Muita falta. Quase 40 faltas, é bastante. Só pra vocês terem uma ideia, a gente faz esse programa aqui, a gente entra no computador, olha as notícias dos times, aí tem o site. site, que eu não vou falar o nome, só que tem a maioria das notícias assim, né? Para vocês terem uma ideia, uma noção, a gente entra aqui na página do Santos, o jogo de ontem contra o Joinville está na última página, tá na 3, você passa, tem seleção brasileira, tem Lucas Lima, tem o estilo dos jogadores se apresentando no hotel, mas não tem o jogo. Tão legal que foi. Aí você vai ver. Ah, deixa eu ver o gás. Como foi o jogo aqui? Aí você vê, só tem um vídeo aqui que foi 0-0. Pegar o prêmio de jogo do ano do campeonato. Nossa, eu vejo dessas entrevistas. As melhores. Os melhores momentos são deve chegar a 30 segundos. Aqui as finalizações: 5 certo, 5 do Joinville e 4 do Santos só. Meu. Nossa. Em 90 minutos de galera até rolando. Acho que a Copa do Brasil já tá falando mais alto, né? Apesar do Brasileirão ainda ser... O Santos tem muito mais chance do que o Palmeiras. Que qualquer um, né? Apesar que não era um jogo fácil por ser fora de casa com um time que ainda briga, entendeu? Eu já diria muito fraco. Aí, também, assim como o Vasco, a questão do... Mas é um time que precisa ganhar e tem que ir em casa, pelo menos, tentar impor o seu futebol pra... Pra não cair, né? Mas eu acho difícil, acho que o Joinville. E o Santos, que fora de casa tem um aproveitamento pífio, né? Ganhou uma vitória. É. O campeonato inteiro. Outro uma time, vitória. Né? Agora em casa também. É. Mas imaginem só, eu tava tendo essa conversa com alguns amigos fora daqui falando do Santos. Vocês imaginam se o Santos ganha pelo menos vai mais 3 ou 4 fora de casa? Elas disputaram o título com o Corinthians. E é um time muito bom. É, se o Santos tivesse aproveitamento bom fora de casa ali, pode ter certeza que o Corinthians já tá tranquilo assim, não é tão tranquilo assim na liderança. Podia até estar assim, perto do título, liderando, mas com certeza ia estar mais apertado ali. Ia ter pelo menos mais um time, ia ter mais um time ali que ia, pelo menos até um tempo atrás, brigasse pelo título com o Corinthians, não só o Atlético. E levando um pouco essa questão do Santos para a Copa do Brasil, vocês acham que esse aproveitamento fora de casa pode favorecer o Palmeiras? Eu acho que o campeonato é diferente, muda. Porque o Santos pode ser tá ruim no campeonato brasileiro, mas em casa ganha do Corinthians. Não, o Santos vai ter a vantagem de jogar contra o Palmeiras fora de casa, sabendo o resultado que precisa de ser. Vai saber. Porque como joga primeiro em casa, é óbvio que sempre é melhor decidir em casa. Mas o Santos jogando a primeira em casa vai saber de quanto precisa ganhar ou pode perder do Palmeiras. Então isso pode ajudar até talvez mesmo uma derrota fora de casa pro Palmeiras, talvez o Santos consiga ser campeão, dependendo do resultado em casa. É do campeonato, porque o Santos ganhou do Corinthians, falando das oitavas pra cá, ganhou do Corinthians e São Paulo. Ganhou do São Paulo fora, ganhou do Figueirense. Ganhou os 3 jogos. Os 3 jogos. É, eu não vou lembrar os primeiros ali que pegou, acho que o Londrina, na Maringá. Mas nas oitavas pra cá, onde a Copa do Brasil ficou séria mesmo, com os times que brigavam pelo título, o Santos ganhou as 3 fora. Não ganha de qualquer time também, né? O Santos ganhou as 6, né? Ganhou fora em casa, na Copa do Brasil, desde as oitavas de final. É, vão ser 2 jogos muito legais de se ver. Vamos falar nos outros dias sobre essas 2 jogos da final da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. E o Santos, esse jogo foi tão ruim que a gente nem teve o que comentar. Eu ia até puxar um adendo para a seleção brasileira, mas a seleção brasileira a gente vai falar já já, porque já falamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e agora temos essas opiniões sobre o Santos, porque o jogo que é bom, o jogo foi tão ruim que não tem nada pra falar. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, que já já tem mais do Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira e também muito mais de outros esportes, então não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Esse lugar é uma forma de ampliar horizontes. No Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Thank you. down at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha-la-la-la-la-la-la-la, yeah. Uh-huh, yeah. Cut up, Maria. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Vai ter aquele som de bomba, sabe? Desanimado. E o Inter ganhou de 1-0 chão. E aí o outro jogador da Ponte Preta chutou a bola para fora pro Birubiru ser atendido. E depois o Inter falam que porque o técnico Argel Fuchs mandou, não colocou a bola para fora com uma iniciativa de fair play. E aí, no decorrer do lance, o Inter trocou, se não me engano, 10, 12 passes. Pelo contrário, foi muito mais. 28 passes. Hoje o Fred tá bem nos números. Mas a reclamação da Cintia é o fato de fair play no início da jogada. E aí o Inter foi bem. Você vai ver, 28 passes, teve tempo suficiente para pontear a bola e impedir o gol. Por isso aí a discussão é ainda maior. É, mas aí é o efeito borboleta, né, cara? Porque assim, se você não vai, que se você devolvesse a bola e acontecer alguma coisa. Fica muito no si, né? Gostaram mesmo. Também era a chance da. O Inter devolve a bola, a Ponte perde do mesmo jeito. A reclamação foi que não devolveu a bola. E aí, como não devolveu a bola, o Inter foi lá e fez o gol. E o Bolsa logo depois. Então, essa é a reclamação da Ponte. E aí, deu uma briga, né? Depois que acabou o jogo, o técnico do Inter discutiu com o jogador. Não sai falando nada, outro sai falando. A segurança teve que separar ali. E aí, foram cenas lamentáveis. Além desse jogo, teve Atlético Paranaense e Avaí, 2-1 para o Atlético jogando na Arena da Baixada. O que mais? Olha, o Fluminense. Vendo aqui, nosso torcedor do Fluminense, que não está aqui hoje, não vou falar quem é. O Fluminense perdeu em casa, hein? 3-2 para a Chapecoense no Maracanã. A Chapecoense vem aí. E a Chapecoense se livrou do rebaixamento. Não tem mais possibilidade de cair. Flamengo, o Palmeiras perdeu. E o Flamengo ontem 4-1. O bonde da Estrela voltou e o Alan Patrick fez 2 gols. O Alan Patrick, que estava entre os jogadores afastados pela direção do Palmeiras, foi lá, talvez destaque do Flamengo, e fez 2 gols. E o Kaique, que é o substituto do Guerreiro suspenso, Kaique jogou, também fez 2 gols. Será que o Guerreiro vai pro banco? Kaique já tem mais gols que o Guerreiro, né? Será que o Guerreiro vai pro banco? O Guerreiro que veio pro Flamengo não jogou nada até agora. Eu acho que não vai pelo nome. Pois é, né? Será que ele tá arrependido? Já se fala até dele sair do Flamengo. Já surgiram pelo Dudu. Especulações do Guerreiro no Palmeiras no ano que vem, eu acho. Mas o Alexandre, um jogador bom, craque. Podia ter ficado no Flamengo. Podia, quem sabe troca de novo. Outro jogo que já falamos, 2-1 pro Cruzeiro em cima do São Paulo. O Atlético e o do Figueirense, a gente deu uma... Jogando o título. Nossa, e o Carlos Alberto se jogou, hein? Perdeu, acho que uns 2-3 gols ali na cara. Deu a chance pro Atlético, né? Mas a chance, eu acho que a torcida corintiana ainda comemorou o gol do Dalton. Porque não teria a menor graça ser campeão sem jogar. Mas sabe que eu acho que não vai ter graça de qualquer jeito, né? Porque... emoção. Tá muito fácil pro Corinthians. Aí a decisão ficou por uma quinta-feira. Graças, eu acho que vai ter, a torcida vai gostar, mas ficou muito fácil, não tem tanta emoção. Mas também deu aquele azar, né? Porque um monte de corintiano que eu conheço foi pra alguns lugares, vendo jogo, vendo não sei o que, churrasco, e aí o Atlético Mineiro fez uma coisa. Inclusive, eu já tava ouvindo fogos. Mas agora a decisão do Corinthians vai ser uma véspera de feriado, né? Melhor ainda. A festa vai ser... melhor ainda. O Paulo vai todo mundo no Rio de Janeiro. Matou só com uma cara de que vai comemorar isso aí. Será? Bom, 0-0 também não, 0-0. O Santos e o Joinville, que a gente classificou como o jogo péssimo da rodada. E o último, Sport e Grêmio. O Sport jogando na Ilha do Retiro, ganhou de 1-0. E o Grêmio... Força para entregar essa vaga. 59 pontos, o Santos está buscando até 4. Eu acho que o Grêmio não perde a vaga. Não, quem vem atrás não está aproveitando. O Grêmio tá fazendo força, mas ninguém faz força. Então, é o problema. Faz uma 10 rodadas, faz um 5 pontos. Mas o Grêmio, no começo, ele disparou, se falava de brigar com o título do Atlético Corinthians, e o Grêmio parou, né? O Grêmio que o Atlético parou também, o único que não parou foi o Corinthians. Para ser sincero, a campanha do Atlético é de campeão. Se você for analisar... Mas nas últimas rodadas o Atlético caiu muito. Sim, mas se você for analisar o quanto ele já conquistou de pontos... Sim, até campanha de campeão. O Corinthians que realmente está acima da média. Mas, né? Tá 11 pontos. Então... Vamos à classificação. 55, Grêmio 59, Santos 54, esse é o G4. Em quinto lugar, São Paulo com 53, o Internacional também com 53 e o Sport com 52. Dá uma briga boa pelo quarto lugar, hein? A Ponte em oitavo com 50 e o Palmeiras em nono com 48 pontos. O Palmeiras ficou bem distante do G4, 6 pontos em 12 disputados. Está difícil para o Palmeiras. Cruzeiro foi a 48 também, hein? Décimo colocado. Se o Palmeiras tem esperança, porque o Cruzeiro não tem meia. Pois é, está distante, mas é possível. O Flamengo com 47 pontos, é o 11º, seguido do Atlético Paranaense, em 12º com 46. Fluminense 43. Chapecoense com 43. E aí encerra aquela briga pelo rebaixamento. E até a Chapecoense existe chance matemática. Matemática, né? De Libertadores. A gente sabe que é impossível, mas matemática ainda existe. Bom, pela matemática, o Atlético Mineiro também pode ser campeão. Acho que é o campeonato mais embolado da história, né? E aí, do segundo colocado para baixo, né? Seu primeiro. E começa a briga para não cair. São 6 times que não querem essas 4 vagas para a segunda divisão. Em 15º, Figueirense com 36. Em 16º, o Avaí com 35. E aí começa o primeiro time na zona de rebaixamento. 17º, é o Goiás, 34 pontos. Alta 34, 25, 36. Então vai ser uma briga bem legal de se ver para quem não trouxe para esse time, né? E o Vasco 33. Calma. O Goiás é 34. Aí depois tem o Coritiba, também de 34. E aí vem o Vasco 33. E o Joinville 31. O Vasco pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Não, são 3 pontos em 4 ou 5 times. 5, né? São 3 pontos de diferença entre 5 times. Então aí essa briga vai ser boa. Na verdade, 2. Se na briga do título, a gente não vai ter emoção nenhuma nessas rodadas finais. O rebaixamento e a vaga da Libertadores prometem muito. Ó, a diferença de Joinville, que é o 20º. E o Figueirense, que é o 15º, são 4 pontos. Então, todo mundo tem esperança aí. Vai ser uma briga bem legal. Mesmo, o Joinville, né? Sim, é. O Joinville que mostrou pra gente ontem que tá bem legal os jogos pra ver, pra sair dessa situação. Tá bem bacana. Bom, já falamos de Campeonato Brasileiro. Flavião, põe aquela nossa vinheta lá da seleção. Brasil! Nossa, o Flamengo só pode dormir porque vai ter uma nostalgia aí. Brasil! Ai, ai, saudades. 2002, até 2006, as saudades com aquele time lá de estrelas. Bom, o Matheus trouxe pra gente aqui no começo do programa aquele gol que o Neymar fez no Barcelona, no time do Barcelona, né? Contra o Vila Real, né? Real. 3-0 Barcelona. E que golaço do Neymar, hein? Pra quem não viu, acho que dificilmente você não viu, né? Todo mundo viu esse gol. Neymar resolveu umas 4 vezes. Matou a bola no peito, deu um chapéu de costas, assim, deu um giro no marcador e chutou a bola sem deixar cair. Eu acho que foi melhor que o gol aí da Taça RW. Então fica a critério de quem... Já não sei. Minha opinião não foi. Mas será que ele vai fazer isso na Europa? Os comentários que surgiam antes. É um pouquinho mais simples. Os comentários que tinham, não, o Neymar tá pensando. É, outro na vira aí, isso é fácil. Quero ver fazer na Europa. Pois é, né? Acho um da Vogas. Não é mesmo? O Neymar hoje só não é o melhor do mundo, ou tá entre os três ali, porque é mestre Cristiano Ronaldo, tão bem afinal. Eu acho que ele merece o terceiro. Mas ele disputa ali com o Suárez, eu acho. Pela temporada que o Suárez fez também no Barcelona, muito boa. Ele disputa essa terceira vaga ali no pódio dos melhores do mundo. Mas na Europa também é fácil. Vai dar taça de W pra gente ver. A coisa é mais pegada. E ontem no Jornal da Espanha, no Jornal Tiragem da Espanha, teve um comentário que chamou a nossa atenção, que foi o Neymar é um dos principais jogadores do Barcelona, isso não pode ter dúvidas. Agora, eles têm que começar a comparar o Neymar com o Messi, não mais com os jogadores, entre aspas, normais, porque ele se elevou, o nível do Neymar subiu e subiu muito. Vocês concordam com essa afirmação? Concordo, acho que assim, ele chegou na temporada que chegou, fazia gols, boas partidas, mas ainda era um jogador que vivia muito no banco. Não tinha muitas chances. Hoje ele já, acho que já é o titular absoluto, bate pênalti e realmente está entre os 3, do 3, 4 do Barcelona, sem dúvidas. Eu acho que assim, o começo de Barcelona, do Messi e do Neymar, até que são bem parecidos, com o Neymar ainda um pouquinho melhor. Você já está mais adaptado ao futebol em si, né? Mas é difícil falar isso, né? Porque o Messi começou muito mais cedo na Europa, no Barcelona. E já tem números muito maiores do que o Neymar na carreira, nesse, vamos dizer, 5, 6 primeiros anos de carreira. Mas dá sim para se comparar. Não estou dizendo que não dá, mas eu acho muito difícil, né, o Neymar chegar no mesmo patamar do Messi. É, o Neymar, eu acho muito difícil comparar Neymar e Messi, mas em relação ao resto do time, eu acho que o Neymar está assim um pouco acima. Para mim é impossível comparar qualquer jogador com o Messi, né? Neymar, Cristiano Ronaldo. O Messi, para mim, é disparado acima de todos eles, muito melhor. É do outro planeta, né? É, sim, o Messi, a comparação do Messi seria talvez com os craques do passado ali, talvez Maradona, Pelé, não vi jogar, mas... Pelo que falam, eles eram também assim nesse nível. Agora, com os de hoje, eu acho muito difícil comparar o Messi, mas o Neymar tá em segundo plano aí. Ele, com certeza, tirando o Messi, o melhor jogador do Barcelona hoje pra mim. E ele provou isso quando o Messi machuca, né? O Messi tá machucado há um tempo, e ele assumiu a responsabilidade, tá levando o time, tá dando assistência, tá fazendo gol, e tá mantendo o nível que o Barcelona vinha tendo quando o Messi tava 100% fisicamente. E só para dar um adendo, a seleção brasileira, o Brasil joga contra a Argentina lá em Buenos Aires. Sem o Messi. Sem o Messi e o Brasil com o Neymar. E alguns jogadores aqui do futebol brasileiro vão estar, não em campo, mas junto com a seleção, alguns em campo. Os três goleiros, Jefferson, Alisson e Cássio. Quem mais aqui? O Gil do Corinthians, o Elias, o Renato Augusto, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Bastante gente, né? É bastante gente. Gente muito bem qualificada, né? E o Neymar voltando depois daquela suspensão contra a Colômbia. Vamos falar muito da seleção brasileira ao longo dessa semana. Até porque é um clássico bem legal de se ver. Apesar do Messi não jogar, né? É, o Messi não joga e o Agüero também não. Então, vai Brasil. Melhor pra nós, né? Bom, vamos mudar de esporte? Eu tenho aqui, vou ler as informações... Basquete, o basquete do Brasil, a NBB, a segunda rodada do Novo Basquete Brasil, terminou na noite da última sexta-feira. O principal jogo foi Pinheiros contra Brasília, disputado às 7:30 da noite na capital paulista. Melhor para a equipe do Distrito Federal, que venceu o duelo por 93 a 68, nossa, que lavada, contando com grande participação de Guilherme Giovannone. O ala pivô foi o cestinha do jogo com 23 pontos, além de ter pego 6 rebotes e dado 4 assistências. Os outros resultados de sexta-feira foram Caxias do Sul 48, Minas 75, Basquete Cearense 80, São José 91 e Vitória 64, Mogi das Cruzes 83. A terceira rodada tem início já nesta terça-feira, amanhã vamos falar disso, com direito a 3 partidas, envolvendo 4 times paulistas. O Franca visita o Minas, o Mogi das Cruzes recebe o Caxias do Sul e o São José recebe o Pinheiros no duelo de times paulistas, né? E também vamos falar um pouco da NBA. Hoje tem jogo, hein, Fred? Hoje, ó, deixa eu ver um jogo legal aqui pra gente. Pô, que jogo é televisional, você sabe? Hoje eu acho difícil televisionar. Pelo menos é difícil, né, cara? Pelo menos na ESPN é sempre de quarta e sexta. É, acho que pode passar no Sport TV, então você que gosta de NBA, vale a pena pelo menos dar uma olhadinha aí se vai passar. Ou você vê pela internet, é muito fácil, muito simples, tem NBA Watch, tem alguns sites aí legais, mas você pode ver também, né? Não que eu esteja apoiando essa prática, hein, por favor. Bom, temos Orlando Magic City hoje, hein? Orlando Magic, Indiana Pacers, Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. O que mais? Temos o Timberwolves contra o Atlanta Hawks, o Portland contra o Denver, que jogo ruim de se ver. Santo Antônio Spurs contra o Sacramento Kings, é um jogão. O Sacramento tá uma surpresa. o Detroit vai jogar contra o Golden State e o Memphis Grizzlies contra o Los Angeles Clippers. É, se for televisionado, provavelmente vai ser Golden State e Detroit. É, o Santo Antônio, porque também é um jogo bem interessante. Eu, particularmente, o Kings é uma aposta minha para ir pelo menos para os playoffs, tá jogando bem. Tem o Rajel Rondo, que agora o nosso velho conhecido jogou no Boston. Tá jogando bem lá no Kings, é uma boa surpresa. A minha aposta fica para esse time do Detroit também, começa muito bem. Bom, vamos falar um pouco de outro esporte agora? Chegou a hora do tênis. Gostou da minha mão? Vem aqui. Muito bom. João Pedro tem mais informações do tênis, João? É, no tênis a gente teve no último domingo a final do Masters 1000 da França em Paris, onde jogaram o Novak Djokovic contra o Murray. O sérvio levou a melhor e venceu por 2-0 e conquistou o troféu pela quarta vez consecutiva. Agora só temos mais um campeonato pelo masculino do tênis, que é o ATP Finals, que conta com os 8 melhores classificados do ranking mundial. Hoje o top 5 do ranking é, em primeiro, o Djokovic, seguido pelo Murray, que ultrapassou o Federer. Aí vem o Wawrinka em quarto e o Nadal em quinto. Depois de 6 meses, ele volta ao top 5. Os brasileiros, o melhor classificado no ano, que já esse ranking já está fechado, é o Tomás Belucci, que vai fechar o ano em 37º, sendo o único brasileiro no top 100. Pelas duplas, o Marcelo Melo, junto com o Ivan Dodig, foram campeões do Masters 1000 de Paris também, vencendo o Vasek Pospisil e o Jack Sock por 2-7-1. A dupla conquistou o quarto título seguido no ano. E tem como próximo desafio também o ATP Finals, que vai dos dias 15 a 22 de novembro. Eles continuam em primeiro do ranking e não tem chance de perder a posição até o fim do ano. No feminino, o destaque vai para Venus Williams, que foi campeã da primeira edição do WTA Elite Trophy e voltou ao top 10 do ranking após quase 5 anos. Quem vai fechar o ano em primeiro é a irmã dela, Serena Williams, seguida de perto por Simona Halep e a Muguruza. Grande Muguruza. Bom, obrigado, João. Esse foi o nosso boletim do tênis. Hoje a gente não vai comentar muito, a gente tem outros esportes também para falar. E também a nossa querida Mayara Costa não está aqui para comentar mais o tênis. Lembrando que na sexta-feira. É especialista, Vitor Chay. Sim, o Vitor Chay, para ler nos nomes, né? Lembrando que na sexta-feira a gente fez um programaço de tênis, foi altos debates aqui. Vamos falar um pouco também do vôlei, porque começa nessa segunda-feira a Superliga Feminina de Vôlei. Às 20 horas, Brasília e Valinhos dão início à competição na capital federal. 8 da noite esse jogo é. Mais 10 equipes jogam ainda nessa semana, até sábado. Rio, o atual tricampeão, é considerado o grande favorito desta edição. Osasco, o SESI de São Paulo e o Praia Clube são os candidatos à concorrência para esse título. Pela Superliga Masculina, o Campinas venceu o Maringá por 3-7-0, o São José bateu o Minas pelo mesmo placar e o Montes Claros derrotou o Taubaté por 3-7-2. Bom, bastante esporte falamos hoje, hein? Mesmo que um recorde. Mesmo assim, né? não deu tempo para os comentários, mas a gente só tem um tempo curto para fazer isso. O importante é informar nossos queridos ouvintes, né? Se alguém quiser falar alguma coisa do vôlei, ninguém... Acho que o César, para mim, pelo menos no masculino, é o principal favorito. Grandes estrelas, Serginho, Gustavo. Acho que ali também o Cruzeiro pode chegar. Também, o Cruzeiro foi o Mundial. É, eu... Mas tá muito no começo. Mas é, sim, já tô gravando aqui. Pode ser. Possível? Provavelmente. Beleza, novamente. Novamente. E vai dar César dessa vez. Bom. Ai, gente. Saudaram isso aqui. Acabou o nosso programa Arquibancada MAC. Obrigado aqui, Matheus Pinheiro. Boa noite para você. Boa noite, Tepelini. Boa noite, querido ouvinte. Espero voltar mais vezes aqui. Frederico Butila, muito obrigado. Boa noite para você também. Obrigado, Tepelini. Obrigado, ouvinte. Já estava postado faz um tempinho, agora estou de volta. E o nosso querido João Pedro Granado. Boa noite para você, João. Obrigado. Boa noite, Tepelini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até uma próxima. Lembrando que nosso programa... É, todo dia, né? De segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. Você, por favor, dê uma curtida aí na nossa página do Face, mande para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu cachorro, para todo mundo. Ó, vamos chegar a 1000 curtidas, hein? Eu quero. Vai chegar esse dia e eu vou anunciar aqui e boato que a gente vai dar um prêmio. É, boato. Não vou dar mais detalhes. Sempre agradecendo também aos nossos trabalhos técnicos e sonoplastos. Fábio Rangel e Doni Paruti. Então, boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve.